Bom dia, aqui é a Bárbara, Filhos, Desafios e Ministério. E hoje a gente vai dar sequência com a leitura do livro O Poder dos Pais que Oram, com o capítulo 6, Honrando os Pais e Resistindo ao Espírito Rebelde. Nos capítulos a gente vai falar sobre a questão da rebeldia, como ela se desenvolve, como a gente pode identificar essa rebeldia na vida dos nossos filhos e com esses pontos detectados, de que forma que a gente pode orar. Amém? O livro é da editora Mundo Cristão, a autora todo mundo conhece, a Stormy O'Martin, que ela tem uma série de livros que falam sobre o poder da oração em várias fases da vida, em várias situações da vida. Vale muito a pena adquirir os livros dela. Eu tenho quase todos aqui e são livros assim que para ler, para meditar e para aprender muito sobre a questão da oração como alimento para o nosso espírito diário mesmo, né? Amém? Então vamos lá. Parece estranho exigir que alguém nos honre, não é verdade? Se é realmente honra, as pessoas não deveriam nos honrar sem ser obrigadas? Bem, talvez seja verdade em relação às demais pessoas que nos rodeiam, mas não em relação aos nossos filhos. Eles precisam ser ensinados. Diz a Bíblia: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Esse texto está em Efésios 6, versículos de 1 a 3. Se nossos filhos desobedecem a esse mandamento do Senhor, podem ser deserdados de tudo que Deus tem preparado para eles e também ter suas vidas encurtadas. A Bíblia diz ainda: a quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apaga-se-á a lâmpada nas mais densas trevas. Provérbios 20, versículo 20. O fato de podermos influenciar na longevidade, na qualidade de vida de nossos filhos, já é mais que suficiente para orarmos por eles, discipliná-los e instruí-los. Além do mais, devemos reconhecer e resistir ao espírito de rebeldia que ameaça se insinuar em suas mentes para fazer com que não obedeçam aos mandamentos do Senhor. A rebeldia é o orgulho em ação. O cerne dessa rebeldia é a vontade de fazer o que se quer, sem se importar com a opinião de Deus ou das pessoas. Diz a Bíblia que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque o seu fim é a total oposição a Deus. No mesmo versículo ainda, a gente lê que também a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Olha que sério, gente. E o orgulho nos leva à rebelião, mas a obstinação é que nos mantém nela. Todo rebelde tem um ídolo da obstinação em sua vida. Quando os filhos não honram o pai ou a mãe em geral, esse é o primeiro sinal de que os ídolos que existem em seus corações, qualquer que seja a idade deles, são o orgulho e o egoísmo. É por isso que os filhos não são ensinados a obedecer aos pais, tornam-se rebeldes e dizem: vou fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Quem já não ouviu isso, né? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Isso está em Isaías 30, versículo 1. Identificar e destruir os ídolos do orgulho e do egoísmo por meio da oração talvez seja a solução para acabar com a rebeldia de um filho. O contrário da rebeldia é a obediência ou andar de acordo com a vontade de Deus. A obediência traz segurança e a certeza de que você está onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer. E essa palavra, mamãe e papai, isso não é só para os nossos filhos também, né? É para a gente também, se a gente parar para analisar. Né? Obedecer ao Senhor. Melhor obedecer do que sacrificar, né? Amém. A Bíblia promete que, se formos obedientes, seremos abençoados, mas se não formos, viveremos nas trevas e seremos destruídos. E nós não queremos essa situação para nossos filhos, mas sim que eles andem em obediência para que tenham segurança, convicção, vida longa e paz. Um dos primeiros passos de obediência para os filhos é obedecer aos pais e honrá-los. Isso é algo que a criança precisa ser ensinada a fazer, e o ensino torna-se mais fácil quando a oração pavimenta o caminho. Quando meu filho estava com 14 anos, ele cobriu as paredes do quarto com pôster de músicos que mais admirava. O problema é que alguns dos pôsteres, tanto as roupas quanto a música representada, eram ofensivas ao pai dele e a mim, e não glorificavam em nada a Deus. Quando pedimos a Christopher para tirá-los da parede, explicamos o motivo, ele reclamou, mas em seguida, meio recalcitrante, nos obedeceu. Pouco tempo depois, no entanto, ele os substituiu por outros igualmente ruins. Nós o confrontamos de novo, tomamos as medidas disciplinares adequadas e desta vez nós retiramos todos da parede. Christopher ficou triste e percebemos que estávamos lidando com as primeiras manifestações de um espírito rebelde. Assim resolvemos agir como a Bíblia ordena, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Está em Efésios 6:11. Oramos, fizemos uso da palavra de Deus e professamos nossa fé na capacidade de o Senhor nos tornar vencedores. Lutamos no Espírito e vimos a paz de Deus controlar a situação. A atitude de nosso filho mudou. E os novos pôsteres que ele colocou na parede estavam de acordo com as novas determinações. E isso foi resultado do poder de Deus agindo por intermédio de pais que oram. Agora, o caso dos pôsteres parece um problema menor, mas na época nós estávamos lidando com uma vontade forte que pretendia se exaltar acima dos pais e de Deus. Mas ao resistir àquela demonstração de rebeldia, nós conseguimos detê-la antes de se tornar maior. Estávamos determinados a vencer a batalha porque sabíamos que tínhamos Deus e sua palavra do nosso lado. E porque, para o nosso filho, algo eterno se encontrava em jogo. Caso seu filho seja mais velho, adolescente ou mesmo adulto, e a rebeldia já esteja claramente manifestada em seu comportamento, a disciplina e o ensino podem ser mais difíceis. Porém, você ainda conta com o poder da oração. Lembre-se, sua batalha não é contra o seu filho ou sua filha. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso está em Efésios 6:12. Nossa luta é contra o inimigo. A boa nova é que Jesus deu a você autoridade sobre todo o poder do inimigo. Isso está em Lucas 10:19. Não tenha medo de tirar vantagem dessa promessa. A rebeldia surgirá em seu filho em algum momento. Esteja preparado para entender o desafio com oração e com a palavra de Deus, simultaneamente com correção, disciplina e ensino. Não se deixe intimidar a mamãe e papai por um espírito rebelde. Ele também está sob o domínio de Jesus. Amém?